tanta roupa pra lavar, todo barraco pra arrumar, tanta coisa pra chorar. Todo morro a sambar, tanta gente pra invejar, nenhum sonho pra sonhar. Maria parou de trabalhar. No ar, uma voz chamou. Maria olhou o céu. Maria desejou. Uma canção para se cantar, mas é tarde pra voltar. Maria deixou a criança chorar, e uma estrela deixou de brilhar. Chorou, chorou o céu, chorou, e a lágrima do céu apagou tudo que Maria deixou. Pra sempre acabou. E Maria pra sempre acabou. Trabalhar no ar, uma voz chamou. Maria olhou o céu. Maria desejou o céu. A vida é uma canção para se cantar, mas é tarde pra voltar. Deixou a criança chorar, e uma estrela deixou de brilhar. Chorou, chorou o céu, chorou, e a lágrima do céu apagou tudo que Maria deixou. E Maria pra sempre acabou.